Já ouviu a história dessa criança? Que ao invés de brincar, os pais queriam que desde a infância aprendesse a matar. Sim, eu não sou como os outros meninos normais. Eu cresci numa família de assassinos profissionais. Então desde criança eu fui envenenado. E o meu corpo cria resistência a veneno. Noites e mais noites sendo eletrocutado. Pra suportar torturas ao extremo, eu fugi. Eu não vou viver uma vida que eu não possa planejar. Centrar o meu caminho, melhor cuidar dos outros. Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar. Como um monstro tão frio, o meu passo é só um. Meu nome é Kilo. Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar. Tentam me render, eles ficam incrédulos. O tamanho do meu poder parece um mistério. Eu nem quero ser caçador, é sério. Eles vieram porque tinham um sonho. Eu vim porque eu tinha tédio. Manipulando meu corpo a usá-lo como ar. Mais um passo e senta amor. Meus dedos são mais afiados que facas. Arrancando corações como se não. Assassino. Pai, eu não quero mais matar. Eu não quero viver mais sozinho. Eu quero achar o meu lugar e quero ter um amigo. Vou provar que meu irmão não tem razão. Não sou fantoche da escuridão que só matando sem satisfação. Tenho sangue, sou de que é tão difícil não matar. Tô vivendo no limite, eu tenho que me controlar. Que engulo, decidi me espelhar. Eu também quero ter um sonho pra sonhar. Me cansei de viver sem objetivo pra alcançar. Se nos meus amigos encostar, vocês podem até me prender. E podem até me torturar. Mas quando eu sair daqui, nós vamos brincar. Já ouviu a história dessa criança? Que ao invés de brincar, os pais queriam que desde a infância aprendesse a matar. Sim, eu não sou como os outros meninos normais. Eu cresci numa família de assassinos profissionais. Então desde criança eu fui envenenado. E o meu corpo cria resistência a veneno. Noites e mais noites sendo eletrocutado. Pra suportar torturas ao extremo, eu fugi. Eu não vou viver uma vida que eu não possa planejar. Centrar o meu caminho, melhor cuidar dos outros. Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar. Como um monstro tão